ascolta di sentire. Zero, apertamos 19, decolada 10, curva esquerda, Momo Frutti, controle 108, sana 5471. Charlie Mike Papá, se onde chame táxi? Ajuste 1012. Mestre 4, chama para o estacionamento. Para 298, agora baixando e travado. Sempre. Tá 3305 foi transferido para o Centro Recife? Gente, desça para nível 050 para o Edmar. Irmão azul? Salvador, a Xanar 6313. Xanar 6313, confirmando? Negativo, informação, isso, para Guarulhos. 6313, Guarulhos, autorizado no 360, Oper do Luno 6. Roda 10, curva direita da Eule da Bridge, controle 1208, sana 5504. Autorizado 360 para São Paulo, para Guarulhos, Oper do Luno 6. Sequão a CDS, curva direita da Eule da Bridge, 208-04, pode. Chame a 313, está correto, chame para o estacionamento. Para. 099-2, pista agora liberada, livre pouso. Livre pouso, Rio 98 no céu. Salvador, boa noite, Azul 498, na classe em alta da CDS. Alfa 298, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 4292. Entendi, 09 a bordo, isso? Isso, 09 a bordo. Ok, tá pronto o táxi? Pronto o táxi, 09. Ok, autorizado o táxi, reposte na taxa Papá para ingresso. Você entrará na Papá, tá? Boa noite, Gol no 076, desça para nível 050, Mário. Autorizado o ingresso, táxi via pista, informe alinhado e pronto, na cabeceira 197. Papá, papá, Charlie Mike, papá. Rio 9810, solo 25, solo 21, decimal 9. Rio 9810, Alfa Juliette, Pátio 3. Pode confirmar, Chanet? 287, Guarulhos autorizado, nível 340, Upper Zulu no 6, decola da 1-0, curva direita da Eule da Brit, controle 1208, opciona 5503. Passeio 2224, curva à esquerda na proa 010. Ele está ainda sem contato com o controle, em descida na sua posição de 1 hora 61 milhas no sentido sudoeste. Afirmativo, curva na esquerda na proa 010, passarela 2224. Passarelo 2224 novamente. Prossiga. Por gentileza, senhorita, coordenar com o centro nível final 150. 150 final, passarelo 2224. Certo. Charlie Mike Papá, livre de decolar, 130 com 7 nós. São 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-2. A série 2224 está autorizado 150 final. 150 final, passarelo 2224. Aí, Mike Papá, decolado aos 29, chame o controle em 1208, bom voo. 1208, Charlie, Mike Papá, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papá, Charlie, Mike Papá, passando 2500 pés. papá, Charlie Mike, papá. Contato radar, sua para nível 410, na saída Pucasipá. Na Puca para o 410, Charlie Mike, papá. 6313, pushback, acionamento, posição 4. 6313, autorizado, 04, chama táxi. Toma na táxi, 6313. Alô, mono 604, portão 1, pushback, acionamento. 6401 é o número 2 do setor, aguarda. Aguarda. Bom, 076, desça para 3 mil pés, ajuste na 012. 012, desce 3 mil, 076. E o 5972, inicia redução 229. Eu sustento para 2, né? Autorização de 090 para 2. 5393, não passou só um minuto a cópia. Chame Recife, Uno 2685, Otávio 2545. 2685, 2645. Secundário 2545. 2625, 2545, 2245, boa noite. Autorizado, pushback é 5 avião, que inicia o táxi na retaguarda. 5393, copia? 5393, cópia? 5393, já o pessoal autorizado no 190, Golfo 677. Decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Gelma, pós direto, controle 1208, adiciona 5506. Firma o transponder? Afirmativo, confirmação de saída Puca, transição na Caju, confirmando. Chama o pushback acionamento. Puca, chama o Caju, chama o pushback. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, chame Recife, 12685, terno 2545. 2085-2545, Charlie, Mike, papá, boa noite. Boa noite. Bona 076, direto do 1, 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 0-1-2. 0-1-2, 18-3-5, 4-4-0-0, 6-3-1-3. Número 04, 5, avião, que libera a retaguarda, autorizado, puxa, chama táxi. Paulo avião, autorizado, chama para o táxi, 1-6-0-4. Heading of both position, report ready for descent. Roger, fly heading both position, I call you for descent. Papa Bomba. Santa 3305, torre 118 decimal 95. 5972, desça para 3 mil pés. Pronto, espera da 10063 na tela, final noite. 3-1-3, ali, decola separada? Afirmo. Fica livre, ingresso e decolagem, vento 130 graus, 082, tráfego 2 milhas no marcador externo. Enter. O TAN 3305, chamou a torre? Afirmativo, baixada travada, TAN 3305. Ok, continua a aproximação, tráfego Airbus da Avianca ingressando para decolagem imediata. Aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 3305. Livre pouso, vento 130 graus, 079. 30 pouso na 10, 3305. 6313, decolado aos 38, controle 120, décima 8. 208, obrigado pela agilidade, 6313. Controle Salvador, o Xander 63, 13 decolado, perfil da Euleda, passa 1300 agora. Xana 6303, contato radar, sua fala de nível 360 da Euleda. 360 da Euleda, 6303. Rio 5972, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 604, 154 a bordo, 3 horas e 30, Recife. 604, taxa direita via Índia, ponte espera da 90, torre 1895, altímetro 0012. Cruzado via Índia, no ponto espera chama a torre, o 604. 8, decimal 95. 295. Oi, Salvador, boa noite, chegou 0076. 3305 no solo 40, direita 119, solo, boa noite. 19, boa. 1076, reporte Simbra com trem checado, altímetro 1012. 12, reportará Simbra. 305. 3305, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette pro 06, 3305. Sou 3398, chega da Mari, desça para nível 050. Triângulo no 076, tem livre pouso, pistão no 0, vento no 30 graus com 08 nós. Livre pouso, não, no 0. 076. Feito, tá bom? 3 verde. Cheira da Mari, desça para nível 060, velocidade 2509, terminal. Resolvido para 250, Mari, está aqui, está aqui. Paulo Gorro, 604, estamos com a espera e pronto. Torre 1895. 1895. Vou me 04, mantenha a posição. Mantém. 1000 feet, 1082. Above our front. E o 5972, torre 118, decimal 95. 72, 95, graças. Boa noite. 2 Salvador, Rio 5972. Rio 5972, altímetro 012, continua a aproximação, guarda na pista livre. Rio 5972. 076, no solo 44, à direita, solo 121, decimal 9. 219. Boa noite, 076, boa noite, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, pera. 5972, o vento 120 graus com 09 nós, tem livre pouso, pistão 0. 120 com 9, tá livre pouso, graças. Salvador Azul 4298, centro da UIS, para Petrolina 300. Azul 4298, autorizado Petrolina 300, Upper Zulu 20, decola da pista 1 a 0, primeira curva esquerda, Momo Flock, Controle 1208, aciona 5511. Autorizado, Petrolina, lembra 300, decola da Leopoldo 20, decola da 10, tudo esquerda, Bombo Flop, controle 208, transponder 5511. Pronto, 5511, transponder. 5511, transponder, 4298. Correto, chão, pois pega acionamento. Chama 6224, reduza para 210 nós. Quatro, a Lima tem cabeceiro 10. Lima tem cabeceiro 10, 313, chame Recife 13325. Recife 3325, 6313. Cinco, reduza para 210 nós. Reduce speed 210 knots, start 515. Correction, 210 knots, 325515, sorry. Understood, clear to descend 4000, is it? Exactly 4000 switch 3B5515. Thank you. Três nove oito, foi correção desça para 2000 pés, ajuste 10012. Atende 2000 com 10012. Dois mil, Bruna, switch. 5972, Alfa Juliette, pátio 13, remoto 10. Alfa Juliette 43, remoto 10. 30 graus com 09 nós. Livre decolagem da 10, 604. Chanel 6224, qual sua velocidade indicada? Momento 2009. Sim. Okay. Decolas 48, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Golo 604. Golo 604, boa noite, contato radar, só te mantenho 370, saída Momo. 370, sai da Momo, 1604. No pátio 3, observando a VTR que está iniciando o push. Visual com ele aqui, a nossa esquerda aqui, tranquilo. 5515, reduce speed 170 knots, number 2 to approach. Roger, reduce speed 170, number 2 for approach, 5515. Salvador, 3305. Siga. Por gentileza, seria aprovada a saída para Recife, 3305? Sim. Aprovada a saída para Recife? Já temos o seu plano, o plano para cópia? Negativo. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, saída Pouca Transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 55 no 5, coteja. Autorizado para Recife, autorizado é o 330, Pouca Transição Aracaju. Decola da 10 com curva esquerda, a frequência do controle é 120, decimal 8, transponde é 55 no 5, copiou o TAN 3305. Cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Mará 3305. Sané 6224, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite ao localizador. 63, autonomia de 4 horas, alternativa da Caju. A bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 18 decimal, 95, bom voo. Índia Alfa no ponto espera, 1895, grato, bom trabalho, boa noite. Passei 3000, Oceané 6224, desce até 4 mil pés, ajuste em Salvador no 012. Salvador 012, até 4 mil pés. Solo trip 5216 para pushback e acionamento no Pat 3. Autorizado, chama para o táxi. Ciente. 515, 10,000 feet. Clear the LS final, report stabilizado. Roger, acolheu o final. Então 3398, estabilizou? Afirmo. 3398, torre 10895. 10895, muito obrigado, boa noite e bom serviço. Torre Salvador, boa noite. TAM 3398, no momento está a 3 milhas de cima. TAM 3398, boa noite. Altímetro 1012, reporte quando baixar travada. Não importa, não, obrigado. 3 mil pés, 2045, boa noite. Escuta, ponto certo. 393, mantenha um ponto de espera, pista 10, mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, 393. Bruno 604, Recife, 12685, bom voo. 2685, obrigado. 224, completa direita na Proa de Duna, descendo para 2 mil pés, está autorizado o ILS. 2 mil pés, Proa de Duna, autorizado o ILS. Sabe travado, 3398. 3398, livre pouso, pistuna 0, vento 140 graus, 10 nós. Tente, livre pouso, 3398, muito obrigado. Solo Salvador, azul 4298, posição 3 para o funcionamento. 4298, aguarde para o pushback. Aguarde para o pushback, 4298. Stand by for clearance. Winds are now 140 degrees, 10 knots, KNH 1012. 1040, 10 knots, 102, take off. Voador 5393, deve ter ido no ponto de espera, decola de imediato, está autorizado. Após a passagem da aeronave na curva. IP 5393, após o pouso do TAN 3398, autorizado a NIA e manter cabeceira 10. Corrigindo um Airbus 319 nacional, autorizado a NIA e manter cabeceira 10. Após o outro, né? O TAN 3398. IP 52 nomeia para o táxi com 62 a bordo, 3:30, alternando o Recife. A bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, do ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa chamando 1895, ponto de espera com 1012, obrigado, boa noite. ...3398 no solo, ao 57, livre direita, chame solo 1219. 219. Marked 5515. Continue approach, stand by for clearance. Winds are now 140 degrees, 08 knots. Informing ATR-72, line up and start to take off on runway 10. No problem, we'll wait. Trip 5393, autorizado decolar, pistão 0, vento 140 graus, 08 knots. Decola de imediato, você não precisa. Salvador, boa noite, Oxana 6224, continua aproximação, número 2 para pouso, vento 140 graus, 08 nós, altímetro 1012, recorte baixado, travado. É, portarei, aguarda. A aeronave que estava no táxi já está passando retaguarda, menos de um minuto. Obrigado. Oi. Torre Salvador, boa noite, o TRIP 5216, pronto, espera pronto, dá visão para o tráfego na final. 5216, mantenha pronto, espera. Mantém, 5216. 5515, copy the tower. IP 5515, clear to land, runway 10, winds 140 degrees, 08 knots. Olha só. Retro left. IP 5393, decolar do 59, chame controle, 1202, bom voo. 1208, controle, 5396, bom, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite. TRIP 5393. TRIP 5393, contato radar, SAB mantém 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 5393. Pé no pouso. Repito, coordenação com a equipe de solo, após parada do Airbus da TAM, no portão número 4, está autorizado para o espectacionamento, chama para o táxi. Portão número 4, autorizado para o espectacionamento, 4298. On ground at 0000, leaving right, call Salvador, ground frequency 121-9. Leaving right, kilo 121-9, 5515. Chanel 6224, livre pouso, bicho 0, vento 1, 40 graus, 079. Livre pouso, 6224. 5216, visual com Fokker 100 na ação. Afirmo. Faz pouso do meio, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após o pouso do Fokker 100, alinha e mantém. 5216. Roger, taxi via Juliet, apron number 3. Juliet, apron number 3. Confirm the gate. Position number 3. 3, roger. É 224, no sol ao 02, devia direita, chame sol no 21219. 219 a bordo. Fala, Salvador, eu chamo 6224. Siga. Autoridade desse lápis, no 0, vento 140 graus, 099. Livre decolagem, o 5216. Dois zero, decimal 8, um bom voo. 208, obrigado, boa noite, 5296. Salvador, departure control, good evening, trip 5216, passing 1400, quando departure. 5216, radar contact on the coast, climate 130, quando departure. 130, quando departure, 5216. 2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 118, acima 95, bom voo. Índia Alfa, torre 295, 4212, boa noite, bom trabalho. 6224, táxi via Juliette, portão 1. Táxi via Juliette para o portão 1, 6224. Salvador, boa noite, 6228, agora o ponto espera 0, pronto. Azul 4298, autorizado a linha e manter cabeceira no zero. Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Elf, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5594, coteja. Autorizado, após alinhado, autorizado decola pista no zero, vento 140 graus, 09. Fechamento corrente, chama para pushback selamento. Avião 141, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5521, coteja. Bridge Upper Zulu 16, chama para pushback sonamento. Solo Salvador, TAM 3305, ponte 06, pronto para posicionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, Samaral, 3305 da TAM. 1300 pés, boa noite. Azul 4298, contato radar, sabe mantém 300 na saída Momo. 300 na Momo, 4298. Controle Salvador, trip 5396. Siga. Na possibilidade da ajuda presente. Aguarde. O 393, direto para Aracaju. Alarme de aderente, direto, 5396. Ótimo pro táxi. Recife, 1-2685, bom voo. 1-2685, obrigado, Fabio. São 3178. A senhora a identificação. Desce até 2000 pés e chegada à área, ajuste no 012. Zona 3178. Patrono, aguarde, será o próximo setor. Gente, 190 a bordo, altímetro no 012, aguarde para o táxi. Pro 298, Centro Recife, 1-2685, bom voo. 2685, 4298, bom. Guarde cópia. Tô escutando. Valor 3305, POB, 156, 4 horas de 1, alterna Natal, está pronto para o táxi. 156 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, bom voo. Autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera de 295-3305, bom voo. 9287, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, bom voo. O 972, pronto para a COP? Pronto, eu preciso. Autorizado Galeão, nível 320, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Ildes, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5524, coteja. 320, autorizado Galeão, Israel, Lida Ilde, Eucaristo 50, decola 10, curva direita, 20.8 no transponder 5524 ao 5972. Cotejamento correto, chama para pushback e sumamento. Camarete. Avião 4-1, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Meu BED 122, autonomia 4 horas e 40, alterna em Ribeirão Preto. Funciona 6310, boa noite, aciona a identificação, desce 2 mil pés via Mari, ajuste no 012. Contorno para qual turno quer fazer isso? 2 mil pés. 2 mil pés, pode voar direto em turno? Autorizado. Obrigado, direto em turno. Tá 3305, estamos com a espera do 90, pronto.